Meu parceiro Gravizão, o estourado é pra tocar nos paredões. Onde? Galo da Roça, Roça. DDD 0123, convida as amigas solteiras. Partiu praia do sol que é noite de sexta-feira. Liga o paredão, deixa o gravite balançar. Tum, tum, tum, bota o rabetão pra quicar. Eu disse tum, tum, tum, bota o rabetão pra quicar. E tá gostosinho demais, se liga nesse movimento. Desce devagar, mostrando o seu talento. Desce devagar e mostrando o seu talento. Vai, desce devagar e mostrando o seu talento. Desce devagar e mostrando o seu talento. Vai, desce devagar, vai mostrando o seu talento. Tá gostosinho demais, se liga nesse movimento. DJ Bruno César, Luciano, atualizações, Cocito, divulgações, o estourado. DDD 0123, convida as amigas solteiras. Partiu praia do sol que é noite de sexta-feira. Liga o paredão, deixa o gravite balançar. Homem, tum, tum, tum, bota o rabetão pra quicar. Eu disse tum, tum, tum, bota o rabetão pra quicar. E tá gostosinho demais, se liga nesse movimento. Desce devagar, mostrando o seu talento. Desce devagar e mostrando o seu talento. Vai, desce devagar e mostrando o seu talento. Desce devagar e mostrando o seu talento. Vai, desce devagar, vai mostrando o seu talento. Tá gostosinho demais, se liga nesse movimento. Meu parceiro, Marreta Divulgações, o Moral da Baixada, é pra tocar nos paredões. DJ Maicon, o Moral de Kipapá. André CD, paredão, de Bicão.